E não perde o nosso programa pela Tropical FM todos os dias às 7 horas da manhã. Eles são amigos da Isa Torres, que é a locutora da rádio, da Irineu de Brito, do Ilam e todo mundo. Um abraço a todos vocês, amigos dessa linda cidade, Santa Luzia do Paruá. Também meu amigo Vanderlei Oliveira, tantos e tantos ouvintes, a Gleice Silva, tantos e tantos ouvintes nessa linda cidade, no Estadão do Maranhão. Um abraço a todos vocês, viu? Um abraço também, meu amigo Kleber, em Barretos, São Paulo. Ele é empresário artístico e está sempre ouvindo também nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Meu amigo Jarbas Pereira de Barros, da FM Paraguaçu, no Estadão de Minas Gerais, exibindo nosso programa. Quem canta bonito agora, vou cantar meu novo sucesso para vocês. Canta Diego Valadares, para minha querida Márcia Farias e minha querida Maria José de Posse, Estadão de Goiás. Elas querem ouvir Quero Você Pra Mim. Canta, Diego Valadares. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Vamos cantar. Eu quero, quero, Diego Valadares, vem comigo! Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel na sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel na sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero você pra mim. Amar assim, eu quero, quero, quero ser o mel na sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero. Valeu, gente. Muito bem, muito bem. Mundo Sertanejo, é isso aí. Música e alegria no seu rádio. Um abraço, meu amigo Dorcelino, o Ivan Vieira. Eles são da Serra Dourada FM de Trombas, Estadão de Goiás, exibindo o nosso programa para toda a região. Um abraço a todos os locutores, todos vocês da equipe. Muito obrigado, viu? Minha querida Lene Lopes, de Moraes Almeida, no Estadão do Pará. Ela pede para mandar alô para sua mamãe. Elas não perdem um só programa. Meu amigo Nonato Costa, radialista, jornalista, aí de Cruzeiro do Sul, no Acre, também exibindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês da Ocidental FM de Porto Walter, também no Acre, exibindo o Mundo Sertanejo. Quem canta bonito no quadro ao som da viola? Cardoso e Clemente, de Pouso Alegre, sul de Minas, onde nós temos a 90.9. Um abraço, nosso Neymar Gonçalves, Areta Promoções, Vânia Rocha, todos vocês da 90.9 de Pouso Alegre, sul de Minas, exibindo o Mundo Sertanejo todos os dias às 21h30. Cantam Cardoso e Clemente. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. minha terra eu voltar. Quero encontrar as mesmas coisas que deixei. Quando o trem parar na estação, eu sentirei no coração a alegria de chegar e rever a terra em que nasci e correr como em criança nos verdes campos do lugar. Quero encontrar a sorrir para mim o meu amor na estação a me esperar. Pegarei novamente a sua mão e seguiremos com emoção pros verdes campos do lugar. Nesse instante eu vivo a esperar, sempre a sonhar na minha grande solidão. E no sonho eu consigo transformar o frio piso do meu quarto nos verdes campos do lugar. E revivo os momentos de alegria com meu amor a passear nos verdes campos do lugar. Revivo os momentos de alegria com meu amor a passear nos verdes campos do meu lar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar e hoje o programa recebe um cantor que a gente já vem tocando a sua música há muito tempo. Ele já é velho conhecido de todos vocês, amigos ouvintes do Brasil inteiro, meu amigo Paulo Terra, de São Paulo pro Brasil, é como sempre, anunciou a música dele, né? A música Você Me Deixa Louco já é sucesso aqui em nossa programação, em toda a nossa rede. E hoje ele está pessoalmente aqui no programa Mundo Sertanejo para falar, contar um pouquinho da sua história, cantar. Vai ser muito legal esse bate-papo. A partir de agora, Mundo Sertanejo recebe Paulo Terra! Oba! Obrigado, obrigado, galera. E aí, Paulo Terra, tudo bem, meu amigo? Que prazer imenso estar aqui com você. Realização de um sonho meu. Pois é, rapaz. Olha, quando recebemos a sua música, nós começamos a tocar no nosso programa, os ouvintes começaram a gostar, a pedir. E eu, particularmente, Diego Valadares, me tornei seu fã. Epa, e hoje é uma honra ter você aqui no programa ao vivo para cantar, para contar a sua história, falar um pouquinho aí da sua carreira para os nossos ouvintes. Tá tudo bem? Maravilha, estou à tua inteira disposição para o que você quiser saber, para os nossos seus ouvintes, para os meus fãs que curtem a minha música através do mundo sertanejo. Maravilha, olha, em primeiro lugar, para os nossos ouvintes do Brasil inteiro saber, Paulo Terra nasceu aonde? Paulo Terra nasceu em Itainópolis, Piauí, né? Cidadezinha de 7 mil habitantes, né? Onde eu tive o privilégio de nascer em Itainópolis. Estou em São Paulo há 22 anos. Itainópolis é próximo a Picos? Exatamente, 40 quilômetros de Picos. E nós temos emissora parceira lá em Picos, Piauí, que transmite nosso programa. Um abraço e um beijo. No momento agora eu não tenho aqui o nome da emissora, mas um abraço para vocês aí. Muito obrigado pela parceria, viu? E aí, o Paulo Terra, você saiu do Piauí, foi para São Paulo buscar o sucesso e graças a Deus está dando tudo certo, né? Graças a Deus, Diego. Este é o meu terceiro trabalho, né? Só a partir do segundo trabalho, que foi o CD intitulado Lua, foi que Paulo Terra começou a aparecer, né? Que começou a levar o nome Paulo Terra nacionalmente. Agora, com esse disco novo, graças a Deus, a gente está aí fazendo um trabalho brilhante. Graças aos amigos, locutores, comunicadores como você, que tem aberto as portas e tem tocado a minha música. Ô, meu amigo, a nossa função é essa. Eu sempre digo, eu vivo os dois lados. Também sou cantor e eu sei como é gratificante nós, cantores, chegarmos na emissora de rádio e sermos bem recebidos. Exatamente. Então é muito bacana, a gente tem a alegria, eu tenho um prazer de receber os amigos cantores aqui no programa, porque eu também sei o quanto é importante ser bem recebido, né? Exatamente. Eu quero dizer ao Brasil que eu não estou no programa de um comunicador, estou no programa do meu amigo, meu irmão, Diego Valadares, a quem eu tenho o prazer de chamá-lo de amigo. Muito obrigado, meu irmão. Pode ter certeza que somos amigos. Mas vamos cantar, né? Já rasgamos 10 metros de seda. Ainda tem uns 20 para rasgar durante o programa, né? Exatamente. Olha, seu sucesso, Você Me Deixa Louco, que a gente vem tocando aqui há muito tempo, os ouvintes já conhecem. Vamos cantar? Vamos. Canta, Paulo Terra, no Mundo Sertanejo, Você Me Deixa Louco. Posso te beijar, só aumenta o desejo de querer te amar. Você me deixa louco, está difícil pra mim. Pelo menos em sonho, vem me dizer que sim. Que também quer me amar, que também quer me beijar. Que nasceu só pra mim, sou seu destino, enfim. A tarde está tão linda e me bate a solidão das lembranças contínuas no meu coração. De tudo que vivemos, do que a gente sonhou, dos amassos e beijos, das juras de amor. Você jurou me amar, o que aconteceu com a gente. Seja lá o que for, é lindo nosso amor. Nosso plantio de amor bem, ouvimos aí com Paulo Terra o sucesso Você Me Deixa Louco, essa música romântica, linda, que os ouvintes nossos pelo Brasil inteiro já estão curtindo bastante. Paulo Terra, estou com seu CD aqui em mãos, uma capa muito bonita, Ela é Devassa, é o título do CD, né? Exatamente. Porém, a música que está despontando é Você Me Deixa Louco e também Em Meu Corpo Vai Grudar, que a gente vai tocar daqui a pouquinho, né? Exatamente. Tá. Esse CD, Paulo Terra, é o de número 3 da sua carreira. De número 3 da minha carreira, né? Tá. CD produzido, aliás, com supervisão total do maestro Mário Campanha. Ô, Mário Campanha, São Paulo Daniel, desde os primeiros marido dias. Da Meire, das exatamente, irmãs Galvão. Exatamente. É. Tenho felicidade de ter o Mário como meu produtor e como meu amigo, né? Sim. Meu amigo pessoal. Então, desde 98, eu tive o prazer de conhecê-lo. Daí por diante, ele sempre cuidou dos meus trabalhos, dos meus discos. Ah, maravilha. Ô, Paulo Terra, você está há quantos anos em São Paulo buscando essa carreira brilhante? Diego, estou há 22 anos em São Paulo. Capital, né? Capital, exatamente. Que não é fácil, né? A concorrência é muito grande, porém o sol brilha para todos. Exatamente. E já está brilhando para você também. Graças a Deus. Aliás, sempre brilhou, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom. A música está tocando, puxando o disco, né? E a galera curtindo para valer. Isso é muito bom. Vamos rodar mais uma do seu CD, que daqui a pouco eu quero que você cante ao vivo. Ok, será um prazer. Manda bala. É, Em Meu Corpo Vai Grudar. É. Exatamente. A nova música de trabalho do seu CD. Exatamente. Quero que a galera grude nessa música aí com açúcar. E ela é boa pra dançar, porque eu já ouvi, é boa pra dançar. Vamos ouvir então? Vamos embora. Meu Corpo Vai Grudar. Canta Paulo Terra pro Brasil inteiro. Meus olhos e vai ver nascer, fruir a mais pura verdade sem fingir. Mas não sou eu que vou fazer você acreditar, mas é o amor que está em mim que vai te convencer que eu te amo. Aí seus olhos vão brilhar como uma estrela lá no céu. Meu corpo vai grudar como uma abelha sobre o mel. Você vai ser minha rosa e eu serei seu beija-flor. Tudo pra fortalecer o nosso laço de amor. E nunca mais vai deixar de me amar. E vai viver para sempre pra mim. E o amor vai voltar a reinar dentro de mim. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Já estamos de volta, Mundo Sertanejo, é isso aí, muita música no seu rádio, muita alegria. Um beijo para minha querida Sirlene Vaz, presidente do meu fã-clube de Piranhas, Estadão de Goiás, onde nós temos a Satélite FM, que exibe o nosso programa com muito sucesso. Um abraço a todos os ouvintes aí de Piranhas, um abraço a toda a equipe da Satélite FM, Jota Oliveira, o Nelson Nunes, o Ronaldo, todos vocês, muito obrigado. Também os amigos aí da Capivari FM, de Abadiânia, Estadão de Goiás, que exibe nosso programa todos os dias, a 1 da tarde, audiência total em Abadiânia. Um beijo aí para a Deise Cristina, para tantos e tantos ouvintes que nós temos em Abadiânia. Um abraço ao Oliel, o Anito Oliveira, o João Camargo, o Bideca, todos da equipe da Capivari FM, nossa parceira em Abadiânia, para toda a região, aí no Estadão de Goiás. Programa Mundo Sertanejo, hoje abrilhantado pelo cantor, compositor, Paulo Terra. Tem um jeitinho de cabra danado, hein, rapaz? Pois é, rapaz. Você é um cabra danado? É, sou um cabra danado. Eu sou um cabra danado. Ele nascido se acha o bonitão, o gostosão. Diego Valadares. Muito bem. Paulo Terra, vamos cantar ao vivo? Vamos embora. Vamos dar uma canjinha aí, né? Vamos cantar o que ao vivo aí? Vamos cantar a faixa 12 do disco. Faixa 2, né? Quem errou não fui eu. Exatamente, é uma versão que eu fiz da banda escocesa Brian Adams. Linda essa música. Maravilhosa. Mário Campanha ao violão, mandando ver aí. Então vamos lá. Vamos ver. Canta aí ao vivo, Paulo Terra no Mundo Sertanejo. Simbora. É pra quem ama, pros apaixonados, hein? Não tenho culpa se você me perdeu. Eu te amei e você não me entendeu. Desculpa, quem errou não fui eu. Na solidão eu vejo o tempo passar, a passos lentos sem pressa de acabar, sem entender como foi me deixar. Linda essa versão. Quando dei por mim, estava só, sem você aqui pra me amar. Como eu sofri, e agora você vem me pedir pra voltar. Porque outra vez não quero me machucar. Meu coração ficou com medo de amar. Não tente outra vez me enganar. Quando dei por mim, estava só, sem você aqui pra me amar. Como eu sofri, e agora você vem me pedir pra. Até arrisquei uma terçazinha. Ei, Diego, você é linda. Linda versão. Rebentura. Essa versão tá no CD, né? Tá no CD. Faixa 2. E é uma que os nossos ouvintes podem pedir, né? Maravilha. Quem errou não fui eu. Quem errou não fui eu. Quem fez essa versão, Paulo? Essa versão é minha, né? É, parabéns. Essa versão é minha, né? Como eu já falei para os ouvintes antes, um arranjo do nosso querido amigo Mário Campanha. Sim. Qual que era o teu prazer de te apresentar um dia pessoalmente? Então, se você for me visitar em São Paulo, tá me devendo essa visita. Sim, com certeza. Paulo Terra. Diga, querido. Você é compositor. Em média, quantas canções você já compôs? Você tem uma ideia? Olha, eu tenho em média umas 380 composições. Sério? É. O disco é praticamente autoral, né? Tanto tem... no estilo dançante, como romântico. Exatamente. Né? Romântico, sempre desse segmento. Parabéns, música amigo. Romântica, né? Que fala ao coração. Né? Para os apaixonados assim como eu. Grande talento. Parabéns. Obrigado. Essa música, Devassa, é uma música mais dançante? É, uma baladinha, né? Uma baladinha, né? Uma baladinha, né? Exatamente. Vamos cantar do CD? Vamos. Canta, Paulo Terra, do CD. Devassa. Ela devassa, tem sangue de barata. Diz que me ama e depois me descarta. Acha que eu sou alguma coisa velha, largada às traças. Quando me encontra com algum dinheiro, quer ir pra Europa, pro Rio de Janeiro, de cara lavada. E diz que apagada. Meu Deus, como ela é falsa, ela se acha. Me deixou na mão, estourou meu cartão e devendo na praça. Meu Deus, sei que ela é falsa, que ela se acha. Largada às traças. Quando me encontra com algum dinheiro, quer ir pra Europa, pro Rio de Janeiro, de cara lavada. Me diz que eu sou um caro amor da sua vida. Só compra em lojas caras, ainda é convencida. Me abraça e me beija e diz que me deseja, que amor pra toda a vida. Aí ouvimos aí com Paulo Terra a música Devassa, que é mais uma do CD dele, que está simplesmente lindo. São 12 músicas lindíssimas, românticas, dançantes. Parabéns, meu amigo. Obrigado. Em São Paulo, capital, você mora em qual, na zona, em qual zona lá? Eu moro na Zona Leste de São Paulo. Zona Leste, ali próximo, né? Ao Itaquerão, estado do Corinthians. Para quem é corintiano, eu não, eu torço para todos os times. Olha, adoro a história futebol. Do torcedor do Paulinho, do São Paulo. É, exatamente, eu gosto muito do São Paulo, sou simpatizante do São Paulo Futebol Clube. Muito bem. Ô Paulo Terra, os nossos contratantes do Brasil inteiro que queiram levar o teu show, que é um show para cima, um show dançante. Exatamente. Uma equipe fantástica. É, fica à vontade, telefone, redes sociais, fica à vontade. Quem quiser contratar Paulo Terra é muito fácil, é só acessar o site de Paulo Terra, www.pauloterra.com.br. Tem todos os contatos lá, Facebook, Twitter, né, os telefones para contato, tem lá a agenda de shows, tem tudo, né, a história de Paulo Terra, tem, vocês vão encontrar tudo sobre Paulo Terra no site. Muito bem, fica à vontade para mandar alô. Inclusive a nossa querida Vânia Rocha, que é uma grande comunicadora lá de Pouso Alegre, né? Que apresenta dois programas de sucesso na 90.9, que é a nossa fã, nossa amiga em comum no Facebook, né? E ela, quando você comentou que viria para Brasília, ela Sim, ficou emocionada. Nossa, te mandou um abraço, né, Diego? Ela ficou sabendo. Paulo, você vai para São Paulo, você vai para Brasília? Eu vou. Vai estar com o Diego Valadares? Sim, vou estar com ele. Manda um grande abraço para ele. Então, eu quero aproveitar no ar e te passar o recadão de Vânia. Ai, Vânia Rocha, um beijo para você. Obrigado pela força de sempre, viu? A toda a equipe da 90.9. Nosso querido amigo Samuel, a sua vovó Dona Maria, tantos e tantos ouvintes. Nosso programa em Pouso Alegre, como em todo o Brasil, audiência total. Graças a Deus. Paulo Terra, muito obrigado, meu irmão. Pena que o tempo é tão curto, o tempo passa rápido, o programa, né? É verdade. Mas olha, pode ter certeza que os nossos milhões de ouvintes pelo Brasil inteiro que estão ouvindo essa entrevista, conhecendo mais um pouquinho de você, seu trabalho, estão maravilhados, tá? Maravilha. Que Deus te abençoe, te Amém. Ilumine sempre a sua carreira, a sua vida, e o programa aqui continua com as portas abertas para você, para todos os nossos artistas, e vamos continuar tocando as suas modas aqui, viu? Obrigado, meu irmão. Quero agradecer a você, toda a equipe, né, da Rádio Brasília, né? Brasil, Central, Central de Produção, Rádio Estúdio Brasil. Exatamente. Está emocionado. Ficou vermelho. Está do seu lado, tem como não ficar emocionado, não é verdade? Então, agradecer a todos os amigos comunicadores que tocam Paulo Terra Brasil afora e dizer que meu divulgador César Bode está percorrendo agora 7 estados do Nordeste, levando a nossa música e nosso material e para os amigos do rádio que apoiam os artistas do Brasil, né? E o nosso amigo André, da Rádio Paulista FM, Rádio Paulista São Paulo, FM. Mandou um abraço, né? É lá do ABC, né? Exatamente, nosso programa. São Paulo. Ô André, um abraço para você e toda a equipe. Do bairro Ipiranga, né? Do bairro Ipiranga, né? Um abraço a toda a equipe da Rádio Paulista, aí no ABC Paulista, nosso que exibe o nosso Brasil, programa. Viu? Tem a teu admirador. Que está tocando também minhas minha nova música. Exatamente, né? A Rádio Paulista FM te toca lá em São Paulo. Né? Muito obrigado, Rádio Paulista. Nós temos em São Paulo tantas e tantas rádios. Tocando nós temos em Valadares já. A Rádio Cultura Sertaneja em Caçapava, temos a Rádio Piseiro Sertaneja em Salto Grande, São Paulo. Temos a Rádio Galera FM em Cananéia, São Paulo. E tantas parceiras. Muito obrigado. Paulo Terra, vá com Deus, meu amigo, e volte logo aqui para o Mundo Sertanejo, viu? Obrigado, meu irmão Diego Valadares. Quero agradecer de coração o espaço aqui que você está abrindo para mim mostrar o meu trabalho, né? E dizer que é uma honra muito grande estar do teu lado, falando para os teus ouvintes. E o nosso grande amigo Fernando, que eu tive o prazer de conhecê-lo, que é o teu amigo de viagem. Eram dois amigos inseparáveis, lutando pela vida e o pão. Fernando, um abraço, viu? Viajando e com Paulo Terra pelo Brasil, viu? Um abraço. Obrigado, meu amigo Fernando. Canta, Paulo Terra, quem errou não fui eu. Agora do CD, a versão no CD. Um abraço, meu irmão. Vai com Deus. Sucesso. Obrigado, querido. Um abraço. Não tenho culpa se você me perdeu. Eu te amei e você não me entendeu. Desculpa, quem errou não fui eu. Na solidão eu vejo o tempo passar, a passos lentos, sem pressa de acabar, sem entender como foi me deixar. Quando dei por mim, estava só, sem você aqui pra me amar. Como eu sofri, e agora você vem me pedir pra voltar. Porque outra vez não quero me machucar. Meu coração ficou com medo de amar. Não tente outra vez me enganar. Quando dei por mim, estava só, sem você aqui pra me amar. Como eu sofri, e agora você vem me pedir pra voltar. Por mim estava só, sem você aqui pra me amar. Como eu sofri, e agora você vem me pedir pra voltar. Eu estava só, sem você aqui pra me amar. Como eu sofri, e agora você vem me pedir pra voltar. Só, sem você aqui pra me amar. Como eu sofri, e agora você vem me pedir pra voltar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo.